O meu sensor de piriguete explodiu. Pega a sua inveja e vai pra rala, sua mandada. Beijinho no ombro pro recalque que passa longe. Beijinho no ombro, só prende inveja desde plantão. Beijinho no ombro, só quem fecha com o bonde. Beijinho no ombro, só quem tem disposição. Beijinho no ombro pro recalque que passa longe. Beijinho no ombro, só prende inveja desde plantão. Beijinho no ombro, só quem fecha com o bonde. Beijinho no ombro, só quem tem disposição. Espaço aberto, tocando a sua música. Essa daí é a poderosa Anitta, Zen, encerrando o nosso espaço aberto desta quinta-feira. Eu tô indo embora, tô de volta amanhã, sexta-feira, aqui no Espaço Aberto com você, trazendo muito mais músicas pra levantar o seu final de semana. Tô preparando uma programação super 10 pra você, viu? Beijão pra todo mundo e até amanhã. Tchau! Você ouviu, você ouviu, você ouviu, você ouviu. Espaço Aberto. Espaço Aberto.